a solução desejada há muito. O porquê dessa vida ser assim e o porquê do mundo assim ser. Então, acabaram-se os mistérios. Não há mais mistérios. Houve mistérios quando estavam na categoria de animal racional. Mas agora não. Agora estão na categoria de aparelho racional, na fase racional. E na fase racional, a solução definida dos mistérios que evoluíam o animal racional na categoria de animal. Vejam que não era mistério. Não sabiam solucionar. Não sabiam como solucionar. E então diziam: mistério. Não sabiam o porquê das coisas. E então diziam: mistério. Fazendo mistério de tudo. Fazendo mistério de sua vida. Vivendo uma vida misteriosa. E, por assim dizer, sofrendo sempre, cada vez mais. Agora não há mais mistérios. Acabaram-se os mistérios. Agora, tudo claro e cristalino. De onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão. A formação integralmente esclarecida, provada e comprovada, como assim foi. Então aí, as soluções dos mistérios. Ninguém sabia de onde veio nem para onde ia. A solução da vida era conservar tudo isso em mistério. Ninguém sabia o porquê do sexo, o porquê do homem e o porquê da mulher. Viviam em mistério. Tudo era um mistério, que agora aí está solucionado. Ninguém sabia de onde nasceram. Não sabiam de onde nasceram. Era um mistério. Agora está aí solucionado. Todos nasceram do chão e como nasceram. Está aí o mistério solucionado. Ninguém sabia o porquê da terra. Era um mistério que agora está aí solucionado. Ninguém sabia o porquê da água. Está aí agora solucionado o mistério. Ninguém sabia o porquê do sol. Era um mistério. A origem do sol está aí agora solucionada. Ninguém sabia o porquê da lua. A origem da lua era um mistério que agora está aí solucionado. Ninguém sabia o porquê das estrelas. Está aí agora solucionado o mistério. Ninguém sabia o porquê dos planetas. Era um mistério que agora está aí solucionado. Ninguém sabia o porquê dos vegetais e dos animais. Era um mistério. Está agora aí solucionado o mistério. Ninguém sabia o porquê desse conjunto fluídico, elétrico e magnético. Era um mistério que está aí solucionado. Enfim, tudo e todos os mistérios solucionados. A solução de todos os mistérios. De onde vieram, como vieram e por que vieram. Para onde vão, como vão e por que vão. Agora, a solução de tudo isso que se encontrava misteriosamente. Estão aí as soluções de todos os mistérios. Não existem mais mistérios. Existia mistério porque estavam na categoria de animal. O animal, que vive como um animal, é um inconsciente. Não tem recurso para divulgação de coisa alguma, a não ser somente para explorar a matéria, para explorar aquilo que pode explorar. Não tinham condições de solucionar coisa nenhuma. Tinham que viver todos de planos, em mistérios e em experiências. Tinham que ficar todos por acertar, sempre por acertar, por estarem na categoria de animal, fazendo o mistério da sua categoria de animal por não saber por que era um animal. Agora estão aí as soluções de todos os mistérios. Não existem mais mistérios, porque entraram em outra fase. Entraram na fase racional. E a fase racional é do mundo racional, do mundo de origem do aparelho racional. Então, é a fase que vem solucionar todos os mistérios, solucionar o porquê desse mundo deformado, de racionais degenerados e deformados, sem saberem porquê. E por isso faziam mistérios de tudo. Viviam aí misteriosamente, cheios de mistérios, e diziam: o dono disto não deu capacidade a nós para solucionarmos os seus mistérios. E ficavam aí, mantendo os mistérios, mantendo os enigmas e mantendo o sofrimento, por serem encantados sem saber porquê. Encantado é aquele que não dá solução do seu ser, de sua vida, de sua origem e do mundo em que vive. Está encantado, não dá solução de coisa alguma. É um animal racional que aprendeu a falar com muita dificuldade, como um papagaio, e fala como outro animal qualquer. Teve quem o ensinasse a falar. E porque aprendeu a falar, pensa que sabe, pensa que conhece. E no ver das coisas, nada sabe e nada conhece. E por isso padece. Estão aí agora as soluções de tudo que se encontrava misteriosamente. O mundo, que deu consequência a esse, era um mistério. Então diziam: se existe este mundo, é porque existe outro que deu consequência a este. Mas onde está esse outro? É um mistério. Ninguém sabe. Ah, isto é uma coisa misteriosa. E hoje, a solução desse mistério, a solução do mundo racional. Porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo e esses efeitos, é porque existe a causa. E a causa vivia em mistério. Ah, isto é um mistério. Isto é coisa que ninguém pôde desvendar. Porque viviam encantados. E o encanto não tem recursos para se desencantar, como nunca teve. Então, hoje, está aí a solução desse mistério. Está aí o mundo racional descoberto e todos entrando em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados pelo mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Estão aí todos os mistérios desvendados. Não há mais mistérios. Então, diziam: o infinito. E ficavam nesse infinito. Ninguém passava do infinito. E mantinham os mistérios. Está aí o infinito desvendado. Está aí a solução desse grande mistério. Hoje, todos conhecendo o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sabendo que vieram do mundo racional, e por isso são animais racionais. Hoje, cobertos pelo mundo de origem, e todos entrando em contato com o mundo racional, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não há mais mistérios. Todos os mistérios desvendados. Porque entrou a fase racional, a solução do animal racional. Vejam que na categoria de animal, tinham que viver mal. Viver a si mesmo. Viver uma vida sem saber por que viviam. Mantinham os mistérios sem saber o porquê da vida. Ah, o porquê da vida é uma coisa misteriosa. Ninguém sabe, ninguém conhece. Isto é mistério de Deus. É mistério da divina providência. Deus não dá confiança a ninguém de entrar nos seus mistérios. Era mistério porque nada sabiam e nada conheciam. Somente sabiam multiplicar a papagaiada e procurar lapidar a papagaiada. enfeitar a papagaiada. Viviam todos de enfeites de papagaios. Todos com os pés amarrados nos mistérios. Amarrados porque ninguém solucionava. Ninguém tinha condições de dar soluções. Então, viviam como papagaios, com os pés amarrados, marcando passo com essa vida de animal. Só procuravam enfeitar e burilar, fantasiar e lapidar toda essa papagaiada de papagaios, porque, de certo, ninguém sabia coisa alguma. Viviam na categoria de animal sem saber por que que eram animais. Perguntavam uns aos outros, por que nós somos animais? Por que eu sou um animal? Ninguém sabia responder. Isso é mistério de Deus. É mistério da divina providência. Deus não dá confiança a ninguém de descobrir os seus mistérios. E assim, com essas papagaiadas sem graça e sem motivação, e não passavam dessa sugestão. Vejam quanto tempo de lutas perdidas com essa vida dos mistérios, dos enigmas, que ninguém sabia de coisa alguma, nem do porquê desse nada. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê da existência do mundo em que vive. Ninguém sabia o porquê da existência de todos esses feitos. Tudo isso era um grande mistério. E diziam, são coisas misteriosas. São coisas que ainda estão em planos. Estamos planejando para ver se descobrimos o porquê. Sempre procurando descobrir e sempre ficando na mesma. Descobrir o que não sabe, o que não viu fazer, o que não sabe como foi feito, nem de que foi feito. Vivendo assim, adoidadamente, loucamente, perdendo tempo com uma infinidade de pesquisas desencontradas do ser real. Então, desse jeito, tinham que viver muito mal e multiplicando sempre o mal. Verdadeiros papagaios, e por assim ser, era uma vida de insatisfação, sempre insatisfeitos. Ninguém nunca estando satisfeito, por estar fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Não podiam viver satisfeitos, sempre todos insatisfeitos. Quando não é por isto, é por aquilo. Quando não é por esse motivo, é por aquele. Quando não é por esta coisa, é por outra. Nunca estão satisfeitos, sempre insatisfeitos, sempre insaciáveis em tudo, e por isso sempre em modificações, sem paradeiro certo. Vamos para aqui, vamos para ali, vamos para acolá, vamos passear, vamos para lá, vamos para cá, sempre insatisfeitos, e o pensamento sempre oscilante, bolando para um lado, para aqui, para ali, para acolá, por isso ou por aquilo, o pensamento sempre em evolução, sem cessar, sem parar. Noite e dia, até dormindo está sonhando. O pensamento não para, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, não podendo haver o verdadeiro equilíbrio. Não havendo equilíbrio, há a insatisfação, o desequilíbrio, por estarem fora do seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, no mundo racional. Não são daí dessa podridão. Não são daí desse mundo de matéria. E por isso não tem sossego. Não há satisfação. Todos vivendo nesse labirinto infernal, procurando o bem e não podendo encontrar o bem, porque estão fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por estarem fora do seu verdadeiro mundo, estão mal. E por isso a multiplicação dos sofrimentos, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação dos aborrecimentos e a multiplicação da insatisfação. Uma vida completamente penosa, uma vida que muitos têm horas que têm vontade de sumir, têm horas que têm arrependimento de ter nascido, têm horas que têm vontade de morrer. O desespero que vai por dentro de todos não é brincadeira, e todos aparentando o que não são, vivendo de aparências, sentindo uma coisa e aparentando outra, e a insatisfação sempre em multiplicação. Viviam todos sofrendo, amargurados, sem saberem o porquê de sua existência nessa vida, sem saberem o porquê da existência dessa vida, nessa desorientação, nesse inconsciente desequilíbrio, sem saberem o que fazer para encontrarem a paz de si mesmos e a paz de todos. Falavam em paz, mas nunca tiveram paz. Falavam em sossego e nem podiam ter, por serem seres extravasados pela matéria. Extravasados quer dizer seres em decomposição, tragados por serem matéria. Por serem seres fluídicos, tinham mesmo que ser assim, insaciáveis. Ora calmos, ora agitados, ora nervosos, ora aborrecidos, ora indignados, ora desesperados, ora faltando pouco para ficarem loucos, ora encolerados, ora cegos de ódio, ora cegos de raiva, ora com vontade de tantas coisas, boas e mais. Vejam que desequilíbrio, que desequilíbrio, sempre procurando acertar e sempre por acertar, ficando com o tempo desiludidos com tudo e dizendo: esta vida não há quem aguente, esta vida é um sonho em vida, e por ser um sonho é que vivemos de ilusões, por ser um sonho é que vivemos iludidos, por ser um sonho é que vivemos de aparências, por ser um sonho é que não conhecemos nem sabemos o porquê da realidade desta vida. Vivemos fantasiados, enganando uns aos outros, iludindo uns aos outros e enganados também, porque de certo não conhecemos nada, de verdade nada sabemos, e por isso não temos garantia. Vivemos aqui sem saber por quê nem para quê. De repente acabou-se o tudo aparente, acabou-se a vida, morre-se sem querer morrer. É uma vida triste, é uma vida de tristeza, de melancolia, de dor e de sofrimento. Vivemos sonhando, e quem sonha vive atormentado, vive uma vida de tormentos. Por vivermos sonhando, sonhando, sonhando com estas falsas realidades, fazendo das aparências a verdade, estamos traindo a nós mesmos e traindo aos demais. Quem aparenta aquilo que não é, é um traidor de si mesmo. Então, nesta falsa vida, neste modo de viver falsamente, desta maneira, tínhamos mesmo que ser uns grandes sofredores. Sofre o rico e sofre o pobre. Sofre o grande e sofre o pequeno. Sofrem todos, e agora conhecemos o porquê deste sofrimento, a causa, depois que foram desvendados todos esses mistérios. Então, agora é que estamos sabendo o porquê desta vida mal cheirosa, onde brilhava o fingimento e a prosa, as aparências e a falsidade. Vivíamos na categoria de animal racional. Vivíamos com uma vida tão irregular que, em certas horas, se ficava desanimado de viver, porque a vida nos proporcionava tantos aborrecimentos, tantos desgostos, tantas contrariedades, tanto ódio, tanta raiva, tanta dúvida e tantos tormentos, que em certos momentos perdia-se o prazer de viver. O prazer ilusório de viver. Perdia-se o prazer de viver iludido com a vida e com os seus pertences. Muitos, já desvanecidos, descrentes de tudo, que nem materialistas, dizendo: agora só me resta, para completar a minha satisfação, não viver mais nestas condições. No mundo, desconhecemos a razão dele e a razão de assim sermos. Então, perdendo as esperanças de tudo, vinha o desânimo e o fracasso total quando chegam no último desespero de vida. Agora, chegando o porquê de tudo isso em mãos de todos, chegou a maior alegria de todos, por saberem o porquê estavam assim, o porquê eram assim, o porquê viviam assim, de onde vieram e para onde vão. Agora, o bálsamo da salvação, a fase racional que aí está, para que todos tenham prazer de viver felizes e contentes, porque sabem por que estão vivendo, para saírem dessa vida inconsciente, de animal racional, e entrarem na vida eterna, na vida racional, na vida verdadeira que entrou, na fase racional, sendo uns aparelhos racionais aparelhados no mundo racional, no mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, aí sim, vivendo equilibrados eternamente, porque estão vivendo racionalmente, recebendo todas as orientações precisas, conscientes, para progredirem e viverem conscientemente. Não precisam mais viver de experiências, e sim, certos de tudo, na certeza de tudo, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações do mundo racional, vivendo racionalmente, progredindo racionalmente, tudo dando certo na vida de todos e todos felizes e contentes. Agora, todos vivendo satisfeitos, vivendo alegres e contentes, por saberem por que estão vivendo. Como viviam na categoria inconsciente, pensando sempre por serem inconscientes. Agora, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, nesta grandiosa fase, a fase racional. Todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos. Viver consciente é viver certo. Viver certo é viver consciente. E quem vive consciente, vence sempre racionalmente. Agora, saíram dos grilhões da fase que passou, da fase de animal racional, à fase em que todos viviam mal. Todos de mal a pior. Todos envelhecendo antes do tempo. Todos sempre consumidos pelo desequilíbrio e pela inconsciência. Todos sendo destruídos pela inconsciência. E assim, os grilhões da fase de animal. Essa transição de animal racional foi a última transição da imperfeição, da fase inconsciente, porque já passaram por uma infinidade de fases para virem se lapidando. Já passaram por uma infinidade de modificações, de transformações, para irem se lapidando, até que chegou a fase racional, até que chegasse o fim da fase de animal racional. Chegou o fim, já se acabou há muito, ficaram desamparados da fase que vinha governando, que era a fase de animal racional, a fase que acabou. E daí o grande desequilíbrio de todos, o desequilíbrio dos animais racionais que se tornaram feras humanas, atacando uns aos outros por nada, por ambição, por inveja, por antipatia ou por despeito. Enfim, tornaram-se ferozes uns contra os outros. Ficaram desamparados da fase que vinha governando e amparando todos, que era a fase de animal racional. A fase que acabou. E daí o grande desequilíbrio de todos, o desequilíbrio dos animais racionais, que se tornaram feras humanas, atacando uns aos outros por nada, por ambição, por inveja, por antipatia ou por despeito. Enfim, tornaram-se ferozes uns contra os outros, ficaram desamparados da fase que vinha governando e amparando todos, que era a fase de animal racional. Ficaram desentendidos por não conhecerem a fase que tinha substituído a fase de animal racional, por a propaganda não ser feita suficientemente para atingir a todos, para que todos tomassem conhecimento da fase que entrou a governar, a fase de aparelho racional. Hoje, todos cientes dessa realidade, sabem perfeitamente que estão na estrada certa e que é somente ler e reler para que nasça na pessoa a vidência racional, para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, que são os seus irmãos em categoria superior, porque eles são puros, limpos e perfeitos, e os daí de baixo, cheios de defeitos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na vida da matéria, na vida de animal racional. Todos lutando contra si mesmos, porque não sabem para que progride ou por que progride a multiplicação dos males. A fase racional é a fase que está ligada ao mundo racional. E todos, dentro dessa fase, estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Assim, não devem perder tempo, porque quanto mais perderem tempo, mais se prejudicam. Prejudicam-se porque custarão a se desenvolver racionalmente. Então, não percam mais tempo, porque perdendo tempo, estão alimentando o seu sofrimento. E alimentando o seu sofrimento, é bem ou muito desagradável. Tratem de ler e reler para se desenvolverem racionalmente, para nascer em si mesmos a vidência racional. Aí se considerarão as pessoas mais felizes do mundo, por verem o mundo racional, por verem seus irmãos e entrarem em contato com eles, fazerem conferências com eles, conversarem, dialogarem e serem orientados sobre todos os pontos de vista. Então, é inconveniente perder tempo, porque estão se prejudicando. De tempo perdido, já chega o tempo que perderam com bobagens, com asneiras, com leviandades, com futilidades, com asneiras extravagantes, com passeios sem recompensa de espécie alguma, que nada adiantaram, que nada adiantam, só atrasou. O passeio melhor, o passeio mais importante, é o passeio do mundo racional. Este sim. Então, não percam mais tempo. Chega de perder tempo com coisas que só servem para prejudicar e atrasar a sua felicidade. A vida da matéria, já sabem que é a vida de perder tempo com nada, e que o resultado é nada. O resultado é o pior da vida do inconsciente. Não são mais inconscientes, e por isso estão aí com a fase racional nas mãos e a fase consciente. São agora conscientes, racionalmente. A continuação desse conhecimento encontra-se no 14º volume e nos demais até o 21º volume.